Sabes, pai, já estava a dizer desde o início do ano, desde janeiro, estava a pensar em sair de lá. Eu disse-te que quero ir a férias, ainda assim viu que se não me desse pelo menos uns dias eu abandonava. Deu-me 3 dias em janeiro, depois outros 3 dias em março. Contou com a folga como se fosse dia de férias. Diz que me deu 8 dias de férias, não me dá mais férias. Pois não é só isso. Por exemplo, a filha. Quando eu chego lá para passar o turno, para começar o turno, ela entrega-me as chaves, conta-se o dinheiro. Quanto mais cedo eu chego, mais depressa ela quer ir embora. Não me passa de casa em condições. Foi-se embora um dia deste. Ontem. Ontem foi-se embora, às 6. Estava lá eu. Passado às 6h30 toca a campainha. Um casal idoso, pai de 70 anos. Dizer que tinha uma reserva para o quarto 11. E eu não sabia de nada. Bem, espera aí, senhor. Eu vou ligar à dona. E vou-lhe perguntar, só um momento, podem entrar, aguardem um bocadinho. Ligou em alta voz para a dona. Sim, meta para o quarto 11, sim. Pode entrar, diga para o quarto 11. E quando é que eles vão pagar? Eles sabem. Estás a ver, pai, é assim, como é que eu fiquei, não é? Olha a imagem que se dá do hotel. E lá pagaram, entraram, entreguei-lhes os comandos, dei-lhes o código eletrónico da porta e eles entraram, mas olha, e tu dizes, não há nada contigo, não é tua responsabilidade. Não é a minha responsabilidade, mas é que depois sobra para mim. É a responsabilidade do hotel, mas quem sofre com as consequências somos nós, que estamos lá a trabalhar. Por exemplo, há uns tempos, ou apareceu lá um rapaz que era filho de um cliente habitual, costuma lá ir, e ele apareceu à meia da noite, queria meter mais 2 pessoas no quarto, tendo pago só 1 pessoa, eu disse que não era possível. Ele começou a dar socos na própria mão à frente do meu nariz, assim, estás a ver, à frente do próprio do meu nariz, e se ele como para me ter medo, imagina que ele falhava o soco que me dava uma cacetada nos ouvidos. Pois. E ele falou, estava a falar e fazer assim. Até que acabou de falar, eu queria me prender com cara de mau, isso, não me concordo consigo. Ele foi-se embora. Pois, mas é que eu, lá está, o que é que eu ia fazer? Ia ter medo dele, ia dizer, ah, não, não, não me bato, não me bato. Pois é, por isso é que eu me venho embora. E sabes o que é que ele me disse? Quando eu disse que ia embora, se me tivesse ido há 2 meses atrás, eu dizia, pode ir já. Andei eu a pagar-lhe estes meses, a fazer este sacrifício para pagar estes meses sem você ter produzido. Sem eu ter produzido. Como eu começou a pudesse alugar quartos, começou a pudesse alugar quartos, se não toca a campainha, se não toca o telefone. E o trabalho que eu fiz, que mais ninguém faz, os outros meus substitutos não fazem, que é tratar da lavandaria, montar mesas de pequenos almoços, meter os hóspedes no sistema, tirar faturas, ver e-mails. E nisso não é produzir, senhora. Prontos, pai, é isso. Vem-me embora, fico livre, ter liberdade.